corpo arado, pouco corpo e mais barato. Attack those units, that's a bingo! Começa agora, Omelete Nats! Espargir urina sobre o corpo da parce. O que é espargir? Espargir? Explique pra ela, Hess. Espargir? Derramar? Derramar não é o melhor sinônimo, né? É tipo um spray. É como se fosse... Borrifar. Borrifar. Borrifar. Isso, borrifar. Tá. Pode ser também, borrifando urina sobre o corpo da parceira. Vocês estão fazendo isso? É meu exercício vocal. Exercício vocal, porque está começando o Omelete Night. O podcast do Omelete perturbado de verdade. Mas por que você está falando isso? Você ouviu em algum lugar ou você está praticando? Estou praticando. Eu precisava criar uma frase para aquecer minhas cordas vocais. Você está praticando, você está jogando mijo no corpo da sua parceira, é isso? Não, eu precisava praticar... Ou aquecer as minhas cordas vocais. É que nem aquela coisa, sabe? Quando você escreve a raposa feliz saltou, sabe? Essas coisas. Uhum. É só uma frase. É uma frase de aquecimento vocal. Não quer dizer que eu pratique o Golden Shower. Mas essa era a dúvida. Não, é só um aquecimento vocal. Experimenta, pode falar. Não, não quer dizer que você... Espargir urina sobre espargir o corpo da parceira. Urina sobre o corpo da parceira. Parceira. parceira. Esse é o Omelete Night. Pois é, e eu cheguei aqui e vocês estavam vendo fotos de hot dog com feijoada, é isso? Hot dogs. Teve uma maratona de hot dogs no Omelete. O Thiago Romariz comeu... Quantos hot dogs você comeu no fim de semana passado? Ah, fim de semana passado eu comi bastante. É porque teve a final da Champions League, e aí eu tava em casa e tal, ia ter jogo, eu decidi, chamei um amigo pra ir lá, o Rafael, que provavelmente ele tá escutando. Um beijo, Rafael. E aí... Um Rafael da, que provavelmente está escutando. Quem é esse Rafael? Rafael, um amigo meu. Enfim, ele tá escutando. E aí eu decidi fazer cachorro quente. Coitado de Rafael. Rafael não merece ser identificado no Omelete Night. Não, Rafael Bellatini. Você conhece Rafael Bellatini? Ué, porque você não fala o nome dele, então? Eu pensei que vocês tinham lembrado. Eu que sei era. Quem é. Mas você não tá eu falando não, pra mim. Você tá falar falando quem público. É o Rafael Bellatini. Rafael Bellatini. Repórter e produtor da ESPN Brasil. Pois é. Ele precisa vir aqui porque eu preciso discutir futebol com ele. A gente precisa fazer um Omelete Night especial pra Copa do Mundo. Vamos fazer né? um Omelete Temos? Night especial para Temos a Copa do Mundo. Espargir urina sobre o corpo da parceira. Na Copa. Né? E aí eu decidi fazer cachorro quente pra comer durante a tarde, entendeu? Porque assim, o jogo começava às 4, só que a preparação começou mais ou menos às 2. 1h30, 2. Aí eu fiz. A Mariana fez o cachorro quente, eu ajudei a fazer o cachorro quente, comprei as coisas. E aí eu comprei uns 12 pães. Sim. Eu comi uma dúzia de pães. Uma dúzia de pães, para 3 pessoas. Acho que uma tá ok. Uma dúzia 12. Mas as pessoas quase não comeram, eu que comi. E até o final do dia eu acho que eu comi, sei lá. 12. Uns 7 cachorro quentes. Mas é um bom número, é um bom número. E um cachorro-quente especial pro jogo... Cachorros quente? Cachorros quentes? Um cachorro-quente pro jogo da Espanha. Tem alguma receita especial que você recomenda, não? Olha, eu recomendo um cachorro-quente especial com um pão fofo, tá? Um pão fofinho. Comprei um pão fofinho lá, muito gostoso. Que era bem barato até. E você faz um molho de tomate normal, com pimentão, cebola, tomate, tá? O tomate mesmo, tomate italiano, fica muito bom. Você pega também um molho de tomate, que eu acho que é molho de tomate integral que chama. E você faz uma pasta de alho, tá? Uhum. Uma pasta de alho e joga esse molho de tomate, pasta de alho, uma salsicha de boa qualidade. Tá boa bom? De qualidade. Boa qualidade. Isso é imprescindível. Então você quer alho na salsicha? Eu quero alho na salsicha, entendi. Tá? E você joga uma sabe batata que é bom palha por também? Cima. Nabo seco. Nabo seco também, não tinha, não tinha nabo seco no supermercado que eu fui. Tinha. Não tinha. Tava em falta. Tava né? em falta. Damasco seco. Também não. Não tinha damasco seco nem Não tinha damasco seco, seco nem Mas nabo se você seco. Quer alho no seu hot dog, tem bastante. Tem Agora, bastante. O que eu ia falar mesmo? É, que a gente tá falando dos cachorro-quentes absurdos lá Esse do... Esse é o Omelete Night. O que eu ia falar mesmo? A gente tava falando do cachorro-quente feijoada. Você comeria o cachorro-quente feijoada? Eu achei porque... nojento e porco e degradante é contra a humanidade. O seguinte, no shopping metrô Itaquera, as pessoas estão muito empolgadas pra Copa do Mundo. E só lá, né? Só lá. E lá tem um cara que é um brasileiro, ele não desiste nunca, e ele tá fazendo muitos hot dogs temáticos pra Copa. Um dos hot dogs é o brasileiro. que é servido às quartas e aos sábados, porque tem cobertura de feijoada. Você decorou já, né, essa? Essa eu leu o release. Mas eu não vou passar... Você não sabe que ele tá ganhando. Pra... É. eu não vou passar 30 quilômetros desse lugar. O Thiago que falou que vai lá comer. Mas você sabe que provavelmente você, nesse momento, está a 30 quilômetros, né? É, sim, então arena. Essa é a distância segura. Essa como é que é? Que chama... Eu calculei mentalmente. Como chama o lugar lá? Arena Itaquera. Arena Corinthians. Arena Itaquerão? É, Itaquerão. Itaquerão não pode, é politicamente incorreto falar Itaquerão. Não, que é Arena Corinthians o nome. Que isso, todo mundo vai chamar de Itaquerão? Todo mundo vai chamar de Itaquerão. Mas disseram que é politicamente incorreto, não pode. Ah, foda-se, é politicamente correto. O nome do bairro é o nome de Itaquerão. Itaquerão não pode, porque os corintianos querem que chame de Arena Corinthians. Mas enfim, o hot dog do Brasil não é o mais feio, não é o mais bizarro. Tem um também que é feito com, vê se você é salsicha, popetone, com queijo dentro. Agora, esses daí da... cara, esse louco, santo sujeito, doente mental. Que isso? É, pintar um negócio de azul, tem um pão azul, velho. Quem come essa merda? Cara, entendeu? Quem tá ligando pro pão azul quando você tem que comer um negócio que tem que comer, não. Você pode comer um negócio que tem pão, sushi, mas feijoada. Como, ó, pelo menos, o pão é o de menos, pelo entendeu? Menos, Thiago, o sushi... Sabe, sushi é um negócio comestível, beleza? Mas tudo o corante que tá ali é comestível também. Então, corante comestível já é um negócio assim, meu, tá, beleza, merda é comestível também, por que que eu vou comer? Não, merda não, não, merda é, comestível. Não é comestível. Claro que merda é comestível, claro, se você comer merda, você come, consegue, você vai morrer. Não, mas, não. Por exemplo, bolos de festinha de criança, é tudo esses com bolos decorativos, ah, é tudo mas com corante. É um lixo, é um aquele deles. Red Velvet lá é corante também. Eu acho nojento, cara. Não, o M&M só tem corante. Por que que fica daquela cor? Não é porque o chocolate é azul e o outro é amarelo. É porque, não, M&M não. M&M não? M&M não. M&M, que substância é aquela lá orquídeas. Que deixa com cores? Orquídeas? É, são sim, orquídeas. São orquídeas, os azuis e os amarelos são raios de sol. O chocolate absorve a cor das orquídeas. Claro, e eles deixam o chocolate ao sol e aí ele ficou amarelo. E entendi, assim... o chocolate fez fotossíntese do chocolate do M&M. É porque assim, a fotossíntese realmente deixa. É por isso que é integral, né? Integral é orgânico. Confete ele não, faz fotossíntese. Confete é porco. Existe uma razão de não ter comida azul, entendeu? É porque azul é muito estranho. É que nem o Vale da Estranheza, que é aquele princípio lá de animação que quando fica muito realista, fica bizarro. Você não consegue assistir, parece que vai derreter seus olhos. Nunca passei por isso, mas tudo bem. Final Fantasy, você não assistiu Final Fantasy? Assisti, mas nunca derreteram meus olhos, não. Parece um monte de defunto, velho. Parece defunto, é. Andando, é defunto. Filme de zumbi, cara. Filme de zumbi sem ser zumbi. E aí o que acontece com o corante azul é isso, né? Você não consegue comer um negócio azul. Olha, na natureza, poucas coisas são azuis de verdade, né? Uhum. Então vocês têm as orquídeas. Sim, tem os Smurfs. Que geram os M&Ms, tem os Smurfs. E tem o macaco do saco azul. Né? Também. Assim, sabe o que eu acho que parece que... M&M é feito da bunda do babuíno também. Que a orquídea é corante também. Não tem uma planta que eles jogam na raiz, olha, ela absorve o líquido. Tô falando sério, para acho que você tá completamente isso. Não iludido. Fala isso. Se eu não me engano, eu vou dar um Google. A orquídea não, colorida... Não, existe Google no Omelette Nights. Aqui claro a gente existe. Só... Nós só quando tem... você dá Google, nós pode. Quando podemos, eu dou Google, não pode. Nós só podemos usar nosso próprio conhecimento nesse programa aqui. Por isso que a gente fala as ignorâncias. Para de falar assim das orquídeas. É. Tô falando sério, cara. As vocês acabaram de... são as maiores belezas da natureza. Vocês acabaram de se lascar agora. Então, vocês okay? acabaram de... caiu o mundo de vocês. Para com isso. Somos homens românticos. Omelette. Aliás, por falar em Deus, recebi vários e-mails. Recebi, não. O Omelette Nights recebeu vários e-mails de pessoas muito religiosas que estão incomodadas com as nossas brincadeiras relacionadas a Jesus Cristo. Elas estão incomodadas? Achei que as pessoas viriam com perguntas pra gente. Jesus, então, why? Estão incomodadas. É, tem algumas palavras a dizer sobre. Até, você está em pé nesse ela momento. Tá, eu estou arrumando a cadeira. Ela está em pé no centro do... eu estou arrumando do anfiteatro, colocar minha bolsa. Parece um stand-up. Vou falar uma coisa pra vocês. Em nenhum momento a gente quis... denegrir a imagem de qualquer coisa e falar mal e ofender alguém ou a sua religião. Eu acho que a gente brinca de uma forma saudável e independente de qualquer coisa, ninguém tá criticando a fé de ninguém. Não sei se o Deus de vocês é assim, mas o meu Deus é muito bem-humorado e eu acho que eu posso falar dele, porque... Na verdade, o Deus entendeu? Católico, ele não tem o menor senso de humor, né? Não, mas tô falando, cada um acredita em alguma coisa, sei lá, o meu Deus é um cara bem legal e eu posso brincar com ele porque a gente tem uma cumplicidade. Eu me entendo muito bem com o meu Deus. Então eu acho, eu me sinto na liberdade de poder brincar com ele, né? Eu só queria deixar pontuado aqui que uma das pessoas que escreveu pra gente, o sobrenome dele é Canônico. Eu adoro pessoas que se chamam canônicas. Porque a gente fala sempre de cânone aqui, né? E uma pessoa que é canônica, pô, Ela tá integrada. Ela né? já ela tá integrada na narrativa. No, tá nos anais. Exatamente. O cara, ele já nasceu integrado na narrativa, e acho que isso é importante. Eu quero deixar uma coisa bem clara, que eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acredito no seguinte... Como assim você não é uma pessoa religiosa? Eu não sou uma pessoa religiosa, eu tenho as minhas crenças, mas eu não sigo nenhuma religião ao pé da letra. Mas eu acho que esse cara, independente de qualquer coisa, Jesus... Esse cara Jesus? Esse cara Jesus, Jesus. Ele pregava o amor e não a religião, já Jay-Z. Começa por aí. O amor. Jesus pregava o amor, não pregava a religião. Então vamos exercitar o amor e menos religião, por favor. Ah, Omelete Nights. Não, eu queria saber como é que foi a sua experiência com o Tio Elvis. É verdade. Eu conheci o macaco do latino, Tio Elvis. Eu prometi aqui e eu cumpri a minha promessa. Você pode entrar no meu Instagram, a foto tá lá. Tio Elvis é um macaco muito legal, um macaco prego. Ele tem acho que um ano e alguma coisa. Prega porque ele não sabe andar de skate. Ele não sabe nadar, né? Ele não sabe surfar. Coitado do macaco. E ele é adestrado, e ele é um macaco, cara, uma experiência muito louca com macacos. Você teve uma experiência muito louca com macacos? É, eu nunca tive esse contato forte. Caralho, qual foi rindo, de vocês? A gente não pegou a piada. É a pior piada de todos os tempos, mas boa. É a melhor ao eu mesmo tempo. Eu fiquei imaginando os outros macacos rindo dele. Ah, que macaco prego! Esse macaco é prego, um chimpanzé, um orangotango na praia, rindo do outro, apontando com o dedo do pé. Assim, esse macaco é prego! Um gorila. Aí o outro leão. Caindo, cheirando o peito, caindo pra trás. Rindo, assim. Vamos parar com essa história de macaco, porque, olha, pode ter a sociedade protetora dos animais. Pode, mesmo porque os macacos são nossos antepassados e as pessoas podem se ofender. Se não, a gente fala e a sociedade protetora dos animais também pode vir aqui resolver processar o Omelete Nights. Não, tem que processar porque... o latino, que tem um macaco aí, não somos nós. Não, mas, poxa vida, nós somos nós que estamos fazendo as piadas com os macacos. Mas eu tô falando super bem do macaco, o Travis é incrível, a gente deu vários beijos. Mas você pegou o macaco? Você beijou na boca o macaco? Não, não beijei na boca o macaco. Ele bateu punheta pra você, o macaco adora. Não, ele punheta. Tava de calça jeans e camisa. Você tá me zoando. Você não viu a foto? Eu não vi a foto, desculpa. Vou te mostrar. E ele, assim, eu dei o dedo pro macaco, porque eu não sabia o grau de agressividade do macaco. Você tem que ter um certo receio com animais, né? Você deu uma dedada no macaco? Não, eu não dei uma dedada no macaco. Eu estiquei a minha mão para o macaco e vi se ele ia ser recíproco. E ele gostou de você? Ele segurou no meu dedo e me puxou. E aí a gente começou a trocar uma ideia, comecei a falar com ele e fazer barulhos, tipo... Que o latino falou que ele tava conversando comigo. Aí eu comecei a trocar ideia com ele. E aí ele pegou no meu rosto... Quão inteligente é o macaco do latino? Eu quero mais inteligente que o latino, aposto. Olha só, aí... Mas o macaco prego é muito safo, né? Aliás, é uma imagem que eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto, porque tem muito preconceito, vão ver nos macacos pregos. Porque no cinema o macaco prego é sempre o ladrãozinho, né? Tem o macaco prego do Indiana Jones. Se Beber Não Case. O macaco prego do Se Beber Não Case. Piratas do Caribe. Eu acho que tem muito preconceito. São e aí o estereótipo malignos. Do macaco prego que é o macaco ladrãozinho. São sempre malignos. Hollywood está acabando com o macaco prego. Exatamente. Então a gente tem que deixar aí uma palavra aí de fé, né? Em então, relação ao macaco prego. O Travis é muito legal. Ele segurou no meu rosto, me puxou. Aí ele começou a me dar uns beijos na bochecha. E fazendo... E aí, ele estava tendo comigo, um pequeno orgasmo, talvez? Não, acho que não. Acho que ele é bebê, ele não sabe o que é isso. Aí ele colocava a mão assim no meu rosto, fazia carinho. Eu sei que ele foi incrível, a gente teve uma super conexão, eu e o macaco. Tô com muita saudade dele. Eu mudei a senha do meu computador para Tio Elvis. E registrei esse momento. A gente tá brother. E eu acho que esse macaco vai crescer, vai roubar a mulher e o dinheiro do latino. Omelete Nights. Caralho, que a arara e o papagaio... Por que, né, por que que o papagaio consegue a maritaca? Que porra é uma maritaca, entendeu? Eu sei por quê. Não, porque ela porque tem a gente usa muita vogal. E a arara usa muita vogal. Então é mais fácil pra ela. Por exemplo, um macaco faz... Então, mas caralho... Começa com um consoante. Vamos pensar... É verdade. O macaco fala em consoantes. Macaco fala em consoante e arara... É vogal, entendeu? É I, E, A. E é quando a gente fala, as vogais são mais como fortes. Como faz arara? I, A, A. Faz assim. É A, E, I, A, A. Entendeu? Que e aí beleza. O que acontece? É mais fácil pra arara, pro papagaio, louro, José... imitar a voz, o português, na verdade, que eu acho que alemão, por exemplo, deve ser muito difícil. Mas é mais caralho, fácil nossa do Deus, que... explodiu minha cabeça agora. Eu acho que eu nunca vi um papagaio falando alemão. É, acho que não tem. Acho que dá é pra difícil. Pesquisar. Pode ter no YouTube. Pode ter, hein? E, gente, o macaco tem uma habilidade maravilhosa, ao contrário dos felinos e dos cães. ele consegue se olhar, ele sabe que é ele. Ou ele sabe que é um outro macaco. Os golfinhos também sabem. Tipo, ele olha no espelho e fala, tem alguma coisa estranha aí. É. E o Tio Elvis, a gente tirou foto dele, e um cara lá da rádio eu tirou foto... Eu olho no espelho direto e falo, tem alguma coisa estranha aí também. Tirou foto com o Tio Elvis, e aí ele tava mexendo. E aí o Tio Elvis, ele olhou pro iPhone e viu que tinha um macaco ali. Ele começou a passar a mão assim na tela pra passar as fotos no iPhone. Para. Juro por Deus. Qual o Deus? O Elvis sabe... Qual o meu. Qual Deus? Isso é muito importante esse programa, a gente saber que Deus você tá jurando. Porque você não tem Deus. Você acabou de falar que você não tem Deus. Não, eu tenho Deus. Eu tenho o meu Deus. Você jura pelo seu Deus? Juro pelo meu Deus que o macaco tava vendo foto no... Não, ele não me fode. Ele é maravilhoso comigo. Ah, agora mudou de ideia, né? Você tem medo da retaliação divina, é isso que você tem. Claro que eu tenho. Quem tem cu tem medo. Omelete. Bom, então vamos para os e-mails, omeletenights@omelete.com.br. Tem um e-mail aqui do Hector. Hector diz o seguinte: estava vendo Sobrenatural e pensei que se vocês tivessem que escolher alguma criança que é assombrada de qualquer filme de terror ou suspense, quem vocês escolheriam? Escolher pra quê? Vai escolher pra quê? Sei lá, pra trocar uma ideia, eu acho. Pra ser... Não sei, gente. Escolher pra... uma criança que assombra, assim? É, se você tivesse... Sei lá, seu filho, não sei. Ele não especificou pra que que é. É uma criança, Eric. Se eu tivesse que escolher uma criança. Mas escolher a criança pra quê? Não sei, gente. Eu não sei. Não tem como responder. Não tem como responder esse tipo de pergunta. Uma criança que você acha legal. Essa criança é legal. Tipo, eu gosto do Damian. Porque ele é o anticristo. Mas pra quê? Você vai escolher pra quê? Se eu tivesse um filho, eu queria que ele fosse o anticristo. Você queria o... você tá de novo se criando problema. Se eu tivesse um filho, eu não queria que ele fosse o Damian. Mas o Damian é um menino legal. O Damian é um menino super legal. Dentro das possibilidades de que um anticristo pode ser legal. Na medida em que o anticristo pode ser legal. Ah. O Damian é legal, então eu escolhi o Damian. Tá vendo? É só você escolher uma criança. Só escolher pra quê? Eu quero escolher pra matar, ó. Escolhe pra matar. Você quer matar quem, então? É. Então eu escolho uma pra matar, o resto eu escolho uma pra fazer amor. O Thiago não pode fazer amor com criança. Não pode fazer amor com criança. Essa foi a pegadinha do Eric Vaz. ninguém caiu. Então vamos lá pra próxima. Vocês não vão responder a isso? Não tenho que responder essa merda dessa pergunta. É uma pergunta ruim. Sei lá, escolhe Clay Moretz pra morrer, pronto. O que, que vocês escolheriam? Cara, vocês são... Cara, é escolher só escolher. Mas não tem escolher. Pra que escolher. Pra escolher o quê? Escolher. Tem que escolher pra alguma coisa. É, você tem que escolher pra alguma coisa. Tipo, no Pokémon. Você escolhe o Pokémon lá, você escolhe ele por algum motivo. Pro combate. Pikachu, eu escolho você porque, sei lá, os elementos dele são compatíveis, né? Tipo, vão matar o outro. Não é... vou escolher por escolher. Não, sempre tem um motivo. Cara, vocês são muito chatos. Não somos chatos. Nós gostamos de responder as perguntas dos leitores, dos ouvintes. Não tem porquê. Tem hora que não tem porquê. Você tem que escolher uma criança. Você não sabe o motivo, mas você tem que escolher. Quem você escolheria? Por que você tá com essa voz, essa cara? Porque eu comecei a tossir. Eu tô engasgada, não tem água aqui. Você, Bulbasaur, eu escolho você. De todos os pokémons, eu gosto do Squirtle. Squirtle é o melhor nome. Squirtle é o pokémon oficial do Omelette Nights. O Squirtle e o Smelly Mustache, que se tivesse um pokémon com esse nome. Omelette Nights. E-mail do Gustavo. Gustavo pergunta o seguinte: por que os homens preferem as loiras? Eu não prefiro as loiras. Eu não prefiro as loiras. Eu também não prefiro as respondido. Loiras. Respondido. Próxima pergunta. Não, agora eu quero falar. Não, você não quer ser objetivo? Não, por quê? Pra quê? Tá bom, então próximo e-mail. Pronto. Respondeu. Ninguém prefere aqui as loiras. Gustavo se fudeu. Gustavo se lascou, tadinho. Não esquece de mandar o seu e-mail, né? Pro omelete.com.br, que a gente vai descascar aqui. Tem um e-mail do Shadow. Shadow. Então pula, próximo e-mail, porque esse cara não sabe escrever o próximo nome. Não, deixa ali, é um coisa. Sheldon. Não é Shadow. Não é Sheldon, é Shadow. Shadow ou Sheldon? Não vou responder. Responde a pergunta dele. No filme Demolidor, com Sylvester Stallone, existem as três conchas. Como vocês acham que elas funcionam? Essa foi uma dúvida que o Stallone se fez, porque as conchas, elas existem no futuro, se você não assistiu Demolidor, aquele filme com Wesley Snipes, no futuro você tem as três conchas para você usar no banheiro. Quando você está ali em cima do vaso, não existe mais papel higiênico no futuro, talvez o papel tenha acabado por questões ambientais, enfim. Mas agora tem as três conchas, e o Stallone não sabe como usar as três conchas, é uma pergunta que fica sem resposta. Eu imagino que seja o seguinte, né? Pensa numa concha. Ela tem um formato... Côncavo. Côncavo, ou convexo. Ou né? convexo. Depende da... De... Sua do referencial. Do olho, depende do sua olho. Bunda. Depende da sua bunda. Pense na sua bunda agora. Pensei. Cada lado da bunda tem formato? Convexo. Aí você encaixa duas conchas, uma concha na nádega esquerda, uma concha na nádega direita. As duas conchas funcionam num movimento de separação, que deve ser gravitacional, alguma coisa assim, deve ter um ímã, porque ímã é a melhor coisa que existe, né? Ele separa as suas duas bandas, deixando a amostra ali, o cânion fedido da humanidade. E a terceira concha... Que deve é ter o famoso Vale da Estranheza. Né? Vale da Estranheza. E a terceira concha é a concha que faz a captação do resíduo. Então tá isso, explicado. Como é o uso das três conchas, na minha concepção. Eu não poderia dar uma explicação melhor que essa. Ninguém poderia dar uma explicação melhor que tá, essa. Tá, mas como é que limpa? São autolimpantes, cara. É o futuro. Não, a bunda não é autolimpante. Não, a terceira concha... A terceira concha é a que limpa. A terceira concha é tipo uma escavadeira. Ela pega e ela é feita de uma cerâmica tão avançada com... Subatômica. Subatômica. Muito bem, Hessel. É a cerâmica subatômica tão avançada que tem tipo o super tefol. Sabe o tefol? Sei. Teflon. Deixa eu te falar uma coisa. É. O fiofó não é feito de teflon. Ele passa, assim, tão rente. Sabe adianta, o barbear? Não adianta. Sabe o barbear? Vai ficar uma rebarba. Não vai. Não vai ficar. Porque vai ficar. Porque a terceira concha, ela é feita pra atrair as partículas. Nada vai ser mais espetacular que os lenços umedecidos. A invenção da humanidade são os lenços umedecidos. Eles salvam a sua vida. Eles são tudo na sua vida. Você pode andar sem celular, mas você não pode andar sem lenço umedecido, porque serve pra tudo. Então, acho que essas três conchas caíram por terra assim que surgiu o lenço umedecido. Omelete Nights. Ó, tem e-mail do Unknown. Anão. Gosto musical define sexualidade? Ele pergunta isso por quê? Não. Quero dizer, um cara hétero pode gostar, por exemplo, de Katy Perry? Pode. Pode gostar problema? De Erasure, né? Pode gostar de Erasure. Pode cantar Erasure no karaokê. Pode. Ele ficou muito impressionado com ele mesmo, porque ele é hétero. E descobriu ultimamente que tem escutado muitas músicas da Katy Perry e tem gostado. Normal, isso não quer dizer nada, não. Então eu acho, querido, Unknown, que você pode gostar do que você quiser. Dá ou não o brioco é outro departamento. É outro problema, é completamente diferente. Não tem nada a ver com gosto musical. Com certeza. Portanto, qualquer pessoa, quando bebe, canta e dança um Erasure. Sim. Uma Lady Gaga, por exemplo. Oh, baby, sóbrio já é meio difícil, sóbrio, né? Oh, eles fazem isso sóbrio. Eles têm um pouco de vergonha. Tá ótimo, o agudo de vocês tá realmente. Essa música é difícil, a gente sabe de cor, porque no SingStar a gente cantava. Caralho, difícil pra caralho essa música. E eu vou te falar, toda vez que a gente cantava, ele falava SingStar. É? Ele gostava, olha. Ele gostava mesmo. Tá aí um videogame que não entende porra nenhuma de música. PlayStation 2. PlayStation 2 não entende merda nenhuma de música. Ele achava que o resto a gente cantava bem pra caralho. O importante é fazer a performance. Ele valia muito a performance, o tom da voz. Ele valia muito isso. É igual os jogos de dança. Se você dançar muito perfeitinho, ele vai te dar poucos pontos. Tem que se agora, mexer se você muito. Parecer um bonecão de posto na frente do Kinect, por exemplo, ele vai achar que você é um bailarino, Baryshnikov, entendeu? Ó, em meio da Lina. Uma mulher. Oi, Lina. Me identifiquei com a Omelete Nights 22. Como porque eu não sou uma Belieber, mas eu sou uma Hiddlestoner, fã de Tom Hiddleston. Hiddlestoner? Chama Hiddlestoner. Assim as fãs do Tom Hiddleston? É, eu fiquei descobri agora que também, estranho, não sabia. Sabia também. Minha amiga, que não vou citar o nome, me criticou duramente, chegando a ser bem cruel em seus comentários, falou até que eu estou sofrendo de adolescência tardia. Pergunta: vocês já foram criticados devido às suas paixões nerdicas? Ou sobre alguém que vocês são fãs? Hessel, me dê seu endereço ou uma caixa postal que eu te escrevo uma carta, mas não irei insultá-lo. Beijos, Lina. Ah, é que eu tinha pedido carta para os leitores outro dia aí e tal. Carta é legal. Mas não tem uma caixa postal. A caixa postal é da Xuxa. Como chama? Qual que é o número da caixa postal da Xuxa mesmo? Não sei. 6969-0000. Tem que criar uma caixa postal. Vamos criar uma caixa postal e a gente dá um número aqui. Eu acho legal isso. Os Correios e Telégrafos ainda tem esse serviço? Serviço, acho que tem. Esse serviço? De caixa postal? De caixa postal? Acho que tem. Tem? Acho que tem, sim. Ah, podemos fazer, então, a caixa postal. Night. Podemos, é uma boa. Caralho, isso é muito bom de ter uma caixa postal. Se chegar várias, tem que ir lá, né? Tem que ir lá esvaziar a caixa. Não, esquece a ideia da caixa postal. Esquece a ideia, porque lá... Acho que manda e-mail que é mais fácil. Porra, é. Mas deve ter um jeito mais fácil de, tipo, você ter uma caixa postal e eles entregam aqui depois, alguma coisa assim. Deve ter. Mas aí, né? Mas carta ia ser legal que a gente ia juntar várias e jogar pra cima pra escolher uma. Pra sortear alguma coisa, né? É. Ia ser legal. É legal isso. Mas eu tenho medo de essa coisa física, porque sempre pode jogar aquele. Pode ter Antrax, né? Pode, é, aquele pó, Antrax. Como chama o pó? Antrax. Antrax. Ah, você falou Trax. Não, Antrax. Antrax. Você pode jogar, você pode ter o pó de Antrax, pode ter um CD do Antrax também. Pode ter. Uma droga igual. Não é? Complicado. Mas e aí, vocês já sofreram críticas por gostar muito de alguma coisa? Como a nossa querida? Eu já sofri críticas por gostar muito de Resident Evil 5. Caralho, a gente passa por isso aqui todos os dias, né? Pois é. Ah, gostou disso. Ah, não gostou daquilo. Ah, por gostar muito de uma coisa, eu acho que eu só fui criticado por gostar muito de futebol. E, sei lá... Mas você não tem, por exemplo, games, no caso dela aqui, que a amiga dela não, condenou... Não, uma pessoa, ela... né? Tipo, um ícone. É, uma... tipo, não, uma pessoa. Não. No caso dela, ela gosta do Tom Hiddleston. Eu também gosto do Tom Hiddleston, viu, Lina? E eu não sei se eu sou uma Hiddlestoner. Mas eu você procuro sabe que ver... Ele é gay, né? Não, ele pode ser o que ele quiser pra mim. Mas eu nem respeito. Que ele apareça aqui, você não, fica pelada na frente dele, ele vai falar, eu olha... respeito as opções sexuais das pessoas. E se o Tom Hiddleston é gay, 100% gay, ou se por acaso ele for bi... Ou se ele, por acaso, se for 70% gay. De pessoas, e ele olhar pra mim e falar, legal, gostei de você, eu vou, não tem o menor problema que ele gosta de homem. Então, mesmo mas ele tem, o Tom Hiddleston pode ser gay, mas, tipo, ele tem cara de ser tipo o Oberyn, sabe, o príncipe Oberyn. Pega tudo? Ele pega todo tudo. Mundo, ele tem muito cara de pegar todo mundo. É que ele é do teatro também, né? É, pois é. Do teatro, né? Eu pessoal não do acho teatro. Que ele seja... Aliás, tá aí um grupo que a gente não insultou ainda. A gente ainda não insultou no ainda, o pessoal não, do teatro. Vamos fazer teatro. Um programa especial... Vai ter um programa Omelette Night especial teatro. Omelette. O problema é que as pessoas fazem isso, assistem um filme só por causa de um determinado ator e depois e não conseguem enxergar, às vezes, que o filme não presta. Ou que o cara não consegue. É diferente. A maioria das pessoas aí, dos superfãs, não conseguem falar, puta. É. Não conseguem criticar. Assistir um negócio falando, puta, eu sou muito fã do Johnny Depp. Aí o Johnny Depp vai lá e faz Transcendence. E aí o cara assiste e fala, não, Johnny Depp está bom como nunca. Fala, velho, o filme é um lixo, entendeu? A pessoa parece que desliga o senso crítico porque ela é fã. Não é pra desligar o senso crítico. Que nem você eu assisti pode um fã, filme... Você pode... Eu assisti um filme o Johnny de... Depp faz um monte de bosta, né? Assisti um filme de terror com Michael Fassbender. Achei um lixo. Qual o filme? É, qual o filme? Cara, é um filme antigo dele. Que ele morre, inclusive. Acabei você de contar mentindo. O filme. Você, é um filme, ele morre... Esse filme não existe. Shame. Esse filme não existe. Claro que, que existe, eu assisti no Netflix, você tá louco? Você tá inventando isso. Dá um Google aí, vê o nome do filme. Ó, oh, de novo, hein, essa história do Google. Google é pros fracos. É, eu assisti, eu só escolhi esse filme no Netflix porque tinha o Michael Fassbender. Coloca aí no Yahoo Respostas. O, filme é ruim, mas tem o Michael Fassbender, ok, já me deixou feliz. Então, quer dizer, isso não, entendeu? Você pode fazer isso. Normal. Mas eu reconheço, o filme é uma bosta. Então, quais são, o problema quais tá são aí, os né? filmes do Michael Fassbender que ele morre no fim? O 300 ele morre no fim. No Hunger ele morre 300 no fim. Tem Michael Fassbender? Tem. Sim. Ah, vou assistir de novo. Tá vendo? Eu vou assistir é por causa do Michael Fassbender. É ele que fala aquela frase. A frase das flechas. Das flechas a gente que vai lutar falar, eles têm... They have a thousand arrows! Aí ele fala... Then we'll die in the shade. They'll fight in the shade. É? Then we'll fight in the shade. Nunca reparei, gente. É. Vou reparar. Nossa senhora, tá tudo bem. Tem e-mail aqui do Eisenberg, que mandou e-mail pra gente um tempo atrás, dizendo que ele tava afim da mãe da noiva. E a gente deu o seguinte conselho para ele. A gente, na verdade, a gente respondeu esse e-mail no Omelete TV, tá no bloco de e-mails. Porque o Eisenberg, ele tá afim da mãe e ele tem um caso não da mãe dele, é bom dizer. Não, ele tá afim da mãe da noiva dele. Da mãe da noiva. E ele acha que a mãe da noiva está dando mole pra ele, de exatamente. Fato. Exatamente. Ah. A questão é que a gente respondeu já no Melé TV, mas o Érico Borgo não estava presente. E é aquela pergunta do eu Borgo tava. Me ajuda. É. Então a gente vai ler aqui de novo pra saber a opinião do Érico, né? Aqui que é o Borges me ajuda, é o Borges outro... me ajuda. Aqui é o Borges me ajuda, é a, versão, me ajuda. A versão piorada do Érico, do Érico Borgo. Borges me ajuda. A versão unrated. É. Ele falou que ele ia se declarar pra ela. E esse último domingo, ele foi almoçar na casa dela com o intuito de conversar com a sogra. E falar, olha, tô afim de dar uns pega na senhora. Só que antes dele fazer isso, a noiva disse que estava grávida. Olha só que situação complicada, rapaz. E agora, ele acaba o noivado, fica com a sogra e cria o filho como se fosse... neto dele? Jesus Cristo. O cara, eles inventam essas coisas. Não é possível, velho. Ou não ele tem... fica com a noiva e tem um filho, que é filho mesmo. Eu acho, então, que faz o seguinte. Se ele ficar com a sogra, o filho vira neto? Casa com as duas. Casa com as duas. Já que tá tudo errado, casa com as duas. Casa com as duas. Propõe um threesome com a mãe e com a filha. Jesus. Tenha o filho com a filha e tenha o filho com a mãe. E você pode criar a sua própria casa de Craster. Não é? Né? Meu Deus. E você, então, e... na verdade... Porque, na verdade, democracia é isso. Democracia é você poder fazer a sua casa de Craster na casa de cada uma das pessoas dos brasileiros do Brasil. Exato. Então, na verdade... Isso é uma democracia de verdade. O filho dele, um dos filhos dele, vai ser neto dele, que, por sua vez, vai ser... É, o que, que ele vai ser tio... do outro menino? Não, ele vai ser tio, não, peraí. Ele vai ser... Tio-avô. Tio-avô do próprio filho, é isso? Não, ele vai ser... Ele vai ser tio-avô do filho da sobrinha dele. É isso. É isso. Mas é isso. Ai, cacete. Omelete. Bom, e-mail do O Questão. Esse e-mail é muito curioso. Ele não vai gostar da resposta que eu vou dar pra ele. Mas a gente tem que falar a verdade aqui nesse programa, né? A gente parte do princípio de ser sempre sincero, honesto sempre e falar falando as verdades. Sempre a verdade. Né, para com o público, né, em geral. Sim. Ele tem 19 anos e tem um problema com algumas amigas dele. Olha que história maravilhosa. Uma vez ele foi recepcionado por uma amiga no quarto dela que vestia apenas calcinha e sutiã. Outra amiga, certa vez, trocou de roupa sem o menor pudor na frente dele. Eu não vi problema ainda. Ele... Elas acham que ele é gay. Exatamente, elas acham que ele é gay. Porque ele ficou pensando... Você acha que elas estão me dando mole? Ou ele deve se aproveitar das situações e tal? O questão é o seguinte, meu amor. Elas sabem que você é hétero. Você tá colocando aqui que elas sabem que você é hétero. Mas nenhuma mulher troca de roupa na frente de um cara. Ao menos que ela esteja muito segura de que nada vai acontecer. A não ser que ela tenha segundas intenções, que não é o caso das suas amigas. Então, não, o problema não... são ser várias amigas. Se fosse uma só, tudo bem. Beleza. Ou elas fizeram uma aposta. Ou elas, pode ser elas também, vamos trollar o carinha. Não, eu acho que não. Eu e acho ele não vai que fazer ela... nada só pra provar que ele você, é boiola. Que questão, você pode até não ser gay, como você colocou aqui. Mas eu acho que você, pra elas, é um amigo gay delas. Deve projetar. Então deve elas projetar. Se sentem à vontade, porque elas não veem perigo em você. Elas mas, deve, cara, mas tipo, amigo gay a esse ponto, tipo, amigo gay, sendo que ele é hétero. Sim. Mas caralho, ao ponto de as meninas saberem que ele é hétero, E mesmo assim trocar a roupa na frente dele tranquilamente, de boa. O problema do questão, a questão do questão é tipo, ele precisa demonstrar que ele quer alguma coisa, entendeu? Mas também não tem um... Ou ele não precisa demonstrar nada, né? Ele pode aproveitar as minas desfilando na frente dele e beleza. E toca a vida dele. Mais entendeu? Ou menos, né? Resta, coloca não é a mão bem dentro assim. Da calça. É. Ela começa aí, você fala, ah, ela vai fazer isso. Põe a mão dentro da calça. Como começa... que ele demonstra? Ó, maneiras de... Caralho, que bizarro. Maneiras de demonstrar. Ele fala, você tá pelado na minha frente? Tá bom, bateu uma punheta na sua frente. Vou ficar pelado. Por que você tá fazendo isso, caralho? Vou ficar pelado na sua frente. Ele podia ficar pelado. Tá pelado na minha frente? Tá aqui, então. Se você não quer partir logo pra bronha, aí você pode demonstrar de outras maneiras. Por exemplo, entra com um palito no canto da boca e fica fazendo aquele barulho de palito, ó. Elas vão colocar a roupa de volta rapidinho, né? É um jeito também sensual de você, assim, olha demonstrar, bem, né? Olha assim, olha do pé até o rosto. Olha de baixo pra cima e faz aquele barulho. Assim. E chupa o dente. Coloca a sua língua no seu canino direito. Gente, ou que esquerdo, coisa cafona, assim, pelo amor de Deus. Ah, Omelete Nights. Tem meio aqui do Adalberto, de 27 anos, solteiro, músico e morador de Curitiba. Achei que ele ia falar morador de rua. Eu também achei que ele ia falar alguma coisa assim. Morador de rua. É, ele pode ter um celular, né? Todo mundo tem celular, smartphone. E vai na lan house. Ah, o meu, inclusive, né? O morador de rua. Roubaram o teu. Provavelmente pode tá circulando na Cracolândia por aí. Tá na Cracolândia, estão usando meu... O Adalberto, sabe, jogando ele... Teu Plants vs. Zombies. Jogando meu Plants vs. Zombies. Hoje tinha 80 mil moedas, bandido. Tinha vídeo puta. Lá, Érico? Vídeo do quê? De você? Não tinha vídeo, não faço vídeo. Tinha vídeo, sim. Não. Olha a cara vídeo. Dele de quem tinha vídeo. Tinha vídeo. Não tinha vídeo. Cara, isso vídeo, vai falava. Cair na internet, vai ser maravilhoso. Não tinha vídeo. Atenção, mendigos. O mendigo atenção, que tem Cracolândia. O pinto de corda aí, que agora o mendigo tá tendo material para suas fantasias. Atenção, Cracolândia. Atenção, mendigos. Atenção você, maninho Furtacel. Existe um celular na praça. Que é o celular de Érico Borgo. Érico Borges. Foi roubado este celular. E eu tenho certeza absoluta, que tem vídeos de Érico ou fotos de Érico neste celular. Não tem nem por vídeos, favor, nem fotos. Quem achar este celular, quem tiver de posse deste aparelho, mande as fotos. Mande os vídeos. Você hacker. Precisa. Você hacker. Você hacker. Colabora com a gente. Gongar esta pessoa. A gente precisa tombar esta pessoa. Por tombar? Favor. Por que, que você acha que se uma foto minha pelado cair na internet, eu vou tombar? Eu vou falar mal de você, independente se você estiver muito bem na foto. Porque minha função neste programa é te tombar. Eu tiro a roupa agora, aqui. Não tem graça. Eu tiro a roupa agora, você tira uma foto e publica no Instagram de Dani Taranha. Que você não vou tem publicar. Tem foto de macaco, foto de Érico Borges. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.